sneakers. E eles chamam de vida rápida. São os meus 15 minutos. Televisão em televisão e o pessoal atento. Sinto que estamos perto de cumprir o que prometemos. Mais likes, mais seguidores. Dormir não alimenta ninguém. Falando sério, I'm working, nigga. Música no meu DNA, sangue que isso circula, nigga. 24 horas ocupado, mãe preocupada porque nem sequer me vê. Vivendo no mesmo teto. Não me preocupo com o que esse people anda por aí a falar. Só quero um molo no meu bolso e uma good girl do meu side. Eu quero isso agora, que o meu momento tá a chegar. Pois quando tudo isso acabar e as cortinas fecharem, duvido que irá sobrar amor por mim. Não me preocupo com o que esses niggas. Enquanto vivo ninguém vai me parar. Enquanto eu não durmo, passo noites acordado, assim construindo meu mundo. Vou dando gás, e é tanto gás que me custa até respirar. Ainda muito novo, com muito pra dar. Oh, no. Não paro enquanto não for o melhor. Quando durmo sonho que estou acordado. Diabo não me danjo. Eu quero isto agora, diz quem vai dizer-me não. Eu como posso rir de nós se nem metade são. Rob meteu-me neste plano. Não lambemos bota, nós estamos. Não beijamos o S, nós estamos. Diabo não me danjo. A lidar com a verdade, a ver como fico fat, nigga. Eu ando piso, man, no baixo zip, esqueço de mijar. Paga quando esqueço de tomar. Mas nunca de pagar, nigga. Ou me ama ou me deixa em paz. 10 advogados, mundo tenho a provar. Working, tipo escravos dos velhos tempos mesmo. Sonâmbulo, I'm working. Work, nigga, straight up, I'm working. E quando sei que eu não posso, para me ver ao poder, huh? É como se faltasse desculpa para vencer. E nem não diz-me só se cagaste por esse game, huh? Já pensei em desistir, mas depois eu só rachei, huh? Fazer isto até bater, como o meu coração sopra quando ele parar e continuar a viver. Muitos no meu way, outros a levar do meu way. Sendo só a febre que eu criei, huh? E aprendi com dor. Juro que aprendi. E se eu me esquecer, mãe, não capulo na cicatriz. Sempre o melhor de mim. No estúdio a cuspir. Eles não estão a entender. Quem vai me traduzir?